pensamento vem no voo, pássaro. O vento levantou a voz pra me dizer que não tem sido fácil. No dorso de um amor veloz, o sol que bate na montanha vai muito além de mim. A roda vai levando pra muito além do fim. Diz que poderá surgir algum juízo nesses homens sórdidos montados num dragão feroz, tocando Beatles nessa hora, 6 horas da manhã. Se não tocar, ninguém acorda e nem se lembra mais de nós. Enquanto o mundo vai girando, viajo muito além do céu, com diamantes e a estrela sol. Dom, dom, ding, dom. O bem que a gente sempre espera vai muito além do fim. O cessamento deixa abalo sísmico, me diz que eu verei a paz das águas claras de um rio límpido, cantando seu final feliz. Tão, tão, tão, tão.